Salvador, é o 2043 para Guarulhos, informação Romeu. Guarulhos 3, 360, só um minuto, subir a saia então. Gol no 866, LS, pista 10, visual. 1866, tem contato vital, tem livre pouso no 0, Zantuna 20 graus com 79. 10, livre pouso, gol 1866. Luz 360, rota via Apresolo 10, da Paulo 90, primeira curva à direita, perfil da subida da El Leda Motiva 5044, transponder, controle 120.8. 360, Apresolo 90, é a da El Leda Motiva, estou no 0, 5040 e o controle é 1208, ou 2043. O transponder 5044, depois da colagem da 10, curva à direita. 5044 é o transponder, voo 2043. Chame quando pro 107, puxa, puxa e pega o sonar. Pode ser. Meia no solo aos 47, livre à direita, 1219. Solo aos 481211. 1211, Consolo, obrigado. Samandão, boa noite, voo 1866, livrando a pergunta. 1866, bem-vindo, Samandão. Táxi Alfa, minha costa do Gilberto. Táxi de Alfa, reporta para ingresso do pátio, é isso? Isso, táxi de Alfa e me reporte antes da, táxi de Juliette. Reporto antes da Juliette. Cozinha Alfa, após Juliette, portão 4. Alfa, Juliette, portão 4, obrigado. Salvador, estou 3258, boa. 3258, livre pouso 90, vento de 120 graus com 7 nós. Livre pouso para 3258. Boa noite, vamos 09 milhas, 3 milhas de recebo, achado, checado. É o número 2 para pouso, continue a aproximação, aguardando pista livre. Escuta. No solo 59, livre à direita, ano 211. 211, 3858. Solo Salvador, da 3858, ligando a sua escuta. Da 3858, Bem-vindo Salvador, taxa de Alfa, Juliette, por favor. Alfa, Juliette, confirma o portão? 02. 02, é 3858. Salvador, boa noite, azul 27115, estabilizou. 715, continue a aproximação, reporte marcador externo. Vai reportando externo 2715. Zero 96, no solo 01, livre à direita, 1211. Direito 211, no gol 1096. Salvador, boa noite, gol 096, lembrou? Bem-vindo, 096, Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, o 096. Externo, o 2715. Livre pouso, pista no zero, vento de 120 graus com 7 nós. Livre pouso, 910, 2715. Bruno 09. Júlio, portão 9. 9. No 5 no solo, 05, livre direita, 1-2-1-1. Livre direita, 2-1-1, muito obrigado, bom trabalho, excelente, 27. Bem-vindo a Salvador, boa noite, táxi via Alfa, direção Alfa, vai prossegue Kilo 43, posição no pátio 3, a 4, Romeu. Alfa, Kilo, pátio 3, 4, Romeu, 127 no 5, obrigado, bom trabalho, senhor. Beijo. Mike Lima Alfa. Mike Lima Alfa, continue a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Padrão, Mike Lima Alfa. Tem uma alfa externa baixada travada. Livre pouso no zero, vento 120 graus com 7 nós, altímetro marca 1014. Certo, vai clima alfa. Clima alfa no solo, Uno 1, livre à direita, Uno 2, Uno 1. Boa noite, enfim, confirma o pátio de destino? Ingresso na Taxway, prossiga após via Alfa e me reporte, né, sua Juliette? B04 solicita acionamento na posição. Entre, acionar o push, 2043. Para acionar a posição, chama o push. Já dispõe da autorização do voo 973, Galeão? A zero, tô pronto, cópia? Pronto, cópia, boa reta. Galeão, 360, rota conforme, Lume, OP9257, Mouso conforme. Decola pista no 0, primeira curva direita após decolagem, mexedor subida da El, Leda e Lume. 5061, transponder, controle 19, com controle 120.8. 7360 para o Galeão, decola da 10, com curva direita da Elmeta, Irume para a 14 November, 857. O transponder 5061, controle de saída 120.8. O voo 1977. Portão 4, chegando com o som, fechando. Vai tomar. Vai, Mike, Lima Alfa, Juliette, contorna Pátio, me reporta na Lima. 2043 para o pushback. Aguarde, 2043, estou com tráfego pequeno porte e Saitex para cruzar a cauda. Aguarde, Alfa. Após o Saitex, a cauda está livre, o 2043. O Saitex está autorizado o pushback, 2043. Alfa, ingresso Taxi Lima, após direita na Mike e me reporta o ponto de espera Taxi Quebec. Autorizado o cruzamento da 17 até o Aerostar, frequência aí vai estacionar, bem-vindo, boa noite. 93 da Avô, 3 horas e 40, alterno Galeão, temos 193 a bordo. Rádio Índia até o ponto de espera da 90. Ponto de espera com a Torre 118.95, a frequência. O ajuste em 14, bom voo. Ponto de espera da 90 é 2043, boa noite, pronto. 2043, doutores da Linhares, decolaram no 0, vento no 30 graus, são 5 nós. Livre decolagem, voo 2043. 43, decolou às 24, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, boa. Tá 3662, baixado e travado. Afirmou, passando. Livre pouso no zero, canto no 20 graus, com 6219. Livre pouso no zero, 3662. Torre Salvador, boa noite, azul 9544. 9544, continue a aproximação, reporte marcador externo. Amarelo externo, 9544. Zero para Confins, o Sideral 9933, só um minuto contra, subir a árvore. Salvador, boa noite, 3662, está ali para nós. Bem-vindo, táxi de Alfa, minha porta, do Juliette, 3662. Alfa, reporta Juliette, 9544, cheque trem, livre pouso no zero, vento no 20 graus com 79. Gente, o azul 9544 para Cisterna. Zero 9973 para cópia. Confins 360, rota via Pisolo 21, na coluna 0, primeira curva direita, perfil da subida Arbor Elefa. 50643, transponder, controle 120.8. Autorizado Confins, nível de voo 360, decolada 10, na Arbor Elefa com a primeira seta. Primeira seta 21, queda 5064, transponder e controle 120.9993. Correto, chamei no bate 3 pontos, vou estacionar. Salvador, voo até 3258, sentido da Romeo, no bloco 02, autorização. 3658, portal 350 já aprovado, só um minuto cópia, subida a MOM inicial. MOM na guarda. 662, Alfa Juliette, portão de número 03. Alfa Juliette para o 03, 3662. 358 para cópia. Prossiga na escuta. Fortaleza autorizado 350. Decolagem pichão 0, primeira curva à esquerda após decolagem. Perfil da subida Momo, transição Frontin. Rota de Alpes Zulu 19. 5071, código transponder, controle Apere 120.8. Autorizado Fortaleza 350, decolador na 0, curva esquerda, perfil Momo Froti. Alpes Zulu 19, conforme aciona 5701 e controle 120.8, 3858. Só o transponder, 5071. Retifica, transponder 5071, 3858. Portão 2, chega quando pronto, puxa lá. Reporta. Solo Gol 1973 para o curso de estacionamento, portão 4. 1973, estou com o Airbus ingressando no pátio para estacionar no portão 3. Após o tráfego, está livre, chama o táxi. Após a passagem do tráfego, tá? Vai ser o curso chamado para o táxi. No solo aos 3-1, livre à direita, 1-2-1-1. 2-1-1, boa noite. Boa noite, Azul 9544, Zona S. Azul 9544. É bem-vindo, táxi Alfa, reporte essa Juliette. Alfa. Confirmando, nós vamos para aqui, o Pátio 3? Isso, afirmativo, afirmativo. Pode ingressar. Alfa Kilo Pátio 3. Pode. Nado 5 no solo, aos 33, livre à direita, 1-2-1-1. 2-1-1. Meia Fortaleza, já aprovado 370, só um minuto cópia, subindo a bomba inicial. Bomba oficial, vai dar foto com o 096. Não, 973, aguarda, estou com o tráfego, acabou de pôr o da Azul, vai estacionar no pátio 3. Boa noite, Solo. Salvador 2795, livrou. 2795 da Azul, bem-vindo. Prossiga, cruze Alfa, aqui no pátio 3, aqui da sinalizadora também. Alfa, aqui no pátio 3, compatibilizador 2795. Federal 9973, estou com o tráfego agora da Azul ingressando no pátio 3, para estacionamento. Aposta livre, pátio 3, chama o táxi. Agora eu passo a Azul, está livre. 096, para cópia? Possível no 096. Fortaleza, 370, rota via 219. Decola fecha no 0, primeira curva esquerda, perfil da subida Momo, transição Froti. 5076, transponder, controle 1-20.8. Cuidado, Fortaleza, 370, subida Pato, transição Sorte, eu tive o Roberto 1-9, decola da 1-0, com curva à esquerda, acena transponder 0578, torre 1-8951, 095. É, o transponder é o 5076. E só me confirme após também a transição, por favor. Acena transponder 1-0960576. Isso, é 5076 o transponder. 1-0-9-6. Para o 1973 para o táxi 1-8-6 a bordo, 3:46 de autonomia alterna Campinas. Direita à Índia até o ponto de espera da 10. No ponto de espera com a torre em 1-8.95, o ajuste 1-0-1-4, bom voo. Direita à Índia no ponto de espera, torre 1895, obrigado. O 1-0-9-6 na escuta? Só me confirma a transição, por favor. Frutti. Isso, Momo Frutti, subida Momo, transição Frutti. Momo Frutti. Solo 37, livre à direita, 1-2-1-1. 2-1-1, livrado, segundo minha filha, 1-0. Pode salvar o gol, 1-9-7-3. 1-9-7-3, ali mantém, 1-0. Ali mantém, 1-9-7-3. Saudou, boa noite, Sinal 63, 0 a bordo, 4 e 10 Guarulhos. Terão na nossa de 3, 3 a bordo, 4 e 10 Guarulhos, confere? Realizado o táxi, parte principal, Índia até o ponto de espera da 1-0. No ponto de espera com a torre indo no 895. É a frequência, o ajuste é no 0, no 4, bom risco. O vento é de 1-2-0 graus com 8 nós. Livre de colagem para o gol no 9-3. 9973 é Lima, antena 0. Lima 973 decolou os 40, 120 decimal 8. 120 decimal 8, boa noite. Ingresso 4, 63 no 0. 63 no 0, Juliette, portão 01. Juliette, 01. Livre decolagem da onda 0, vento 1-1, 0 graus com 8 nós. Decolou aos 4-2, controle 1-2-0, decimal 8. 3-0-8, obrigado, 9973.